É desse jeito. Porte legal, rappers. Conexão anônima. Tamo junto e misturado, ladrão. Meio periculoso, fumaçando a pura erva. Dá uns dois e já era. Meio periculoso, só os loucos na cautela. E os coxinha cresce os olhos e gela. Meio periculoso, fumaçando a pura erva. Dá uns dois e já era. Meio periculoso, só os loucos na cautela. Coxinha que é suzó e gela. Gado de maluqueiro, bombeta, lupa invocada. O jaquetão da ciclone na cinta, uma quadrada. Periculoso, mocada na quina dos marafates. Favela, crime, censura, ouro de vários quilates. Desacredita nos mano na quebra que é função. Atravessado nos peitos, morreu mais um vacilão. Aí parceiro, tô de boa na quebrada, culpado. Favelado, sanguinário, quero minha cota mais tarde. Rolê de carreta louca só pras novinha pirar. Deu meia noite na chola, barraca que vai virar. Então sustenta parceiro, porque a firma é forte. Conexão, IPI, playboy, leva capote. Sangue na lupa que trinca, que tira louco da estiga. Explode, usa do cinto, alma cebosa não finca. Quer invadir a trincheira, tá cheio de pita na feira. Barraco de pau na guela, é o paletó de madeira. Moscou aqui vai pro céu, aí não tem mais bebel. Por isso em cada quina, maloca faz seu papel. Tô sigiloso na quina, periculoso de cima. Meio afoito, febroso, ligeiro com a luzinha. Madrugada que alucina, pivete riba na pista. Jaqueta de couro, haha, do paque trinca. Do paque trinca, do paque trinca. Meio periculoso, fumaçando a pura erva. Dá uns dois e já era. Meio periculoso, só os loucos na cautela. E os coxinha cresce os olhos e gela. Meio periculoso, fumaçando a pura erva. Dá uns dois e já era. Meio periculoso, só os loucos na cautela. E os coxinha cresce os olhos e gela. Os conversinha gelou, quando os drão passou. De astra rebaixado, lá na quebra apavorou. Coxinha e tal sustenta, pro sistema causei problema. Microfone de bandido pra poder trincar as algema. Mas tem uns tipo aí, eu só lamento o Jão. Fala pra caralho e não sustenta nas função. Cê lembra aquela fita lá perto do galpão? O Guela abriu o bico, falou foi de motão. Falou uma pá de coisa, falou até de mim. Que fita cabulosa aí, paulista, como assim? Falou que eu canto como rap assim? Só pra me aparecer. Falou uma pá de merda até o amanhecer. Mas cê tá ligado, não durmo no barulho. Aqui é minha favela e o rap é meu orgulho. Desacredita, doidão desacredita. Só ficar esquerando, vai morrer na brita. Tchim, tchim, um brinde pra nós. Na perifa, na cautela, as quadradas tem a voz. Estilo maloqueiro, bombeta meio fragante. Com a peteca de cima, rastou na banda adiante. Tô de cima no giro, só juntando os malotes. Se pegou, não pagou, mais tarde dela um capote. Você conta com a sorte, vai brindando com a morte. Andando sempre de cima, toma cuidado com os botes. Giroflex, que louco, na reta parece um pouco. Sistema cabuloso, na quebrada só os monstros. Mas eu já tô ligado, na quebrada sempre esperto. Mais tarde no prédio, altas bright, muito sexo. Meio periculoso,